Seção 145 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Coveiro. Uma tarde de abril, suave e pura, visitava eu, somente, ao derradeiro lar. Tinha ido ver a sepultura de um ente caro, amigo verdadeiro. Lá encontrei um pálido coveiro, com a cabeça para o chão pendida. Eu senti a minha alma entristecida, e interroguei-o. Eterno companheiro da morte, quem matou-te o coração? Ele apontou para uma cruz no chão. Ali jazia o seu amor primeiro. Depois, tomando a enxada gravemente, balbuciou, sorrindo tristemente. Ai, foi por isso que me fiz coveiro. Fim do poema.